Quadrado. Não estou autorizado. 896, no Solas 21, libera a direita 121, décimo 9. Libera direita 1219, no Positivo, 896, bom dia, pousou de voo, táxi autorizado Alfa Juliet, Pátio Uno, portão 06. Alfa Juliet, Pátio Uno, portão 06, voo 1896. Controle trip 5317, pode voar direto, trova? Voz de coordenação trip 5317. PIS 5317, controle. Escuta, prossiga. Está autorizado. Apresente o voo direto trova restrita nível de voo 340. Trova restrita 340, sim, obrigado. 5317, M Recife, 126.85, alternando 125.45. Estamos agora Recife 2085, alternando 2545. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Voo no 476, tem informação, é considerada Marinha. Voo no 476, Salvador modula na 119.8. 119.8. Salvador, bom dia. Voo no 476, informação, é considerada Marinha, 3.1.5. No 476, sem identificação, autorizado via chegada mar e descida para 2 mil pés, o ajuste no 090, o senhor é o número 1 para aproximação. Entendeu, deve via chegada, ajuste no 010 para 2 mil pés, ou no 476. Salvador, Botimbo 87, da ECO, sustentação Guarulhos. Voo no 8, no 7, Guarulhos, já temos aprovado o nível 360, informação ECO, confere ao título 00, tá pronto para a cópia? Para a cópia. Tudo autorizado então, de Salvador para Guarulhos, o nível 360, aerovia via Crates, Lu 14, Gruf, decola pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, após curva direita. O perfil de subida é da El Leda, após Leda direto Crate. Controle 1 no 9.8, a torre 1 no 8. Nesse mal meio, código 5422. Empresador 360 Barulho, Crate, recebeu o 1.4, Grupo. Decal da 1.0, mantém a proa 2000, após 3 filhos, direita, Sérgio Daniel, Leda, após Crate. Transponde 422, controle 198, 2.6, ou 8. Correto, cotejamento, reporte, pronto para pushback, acionamento. No 896 de Salvador para João Pessoa, já temos aprovado o nível 370, a informação em curso é a ECO, altímetro no zero, no zero, está no 612, está pronto para cópia. Então, João Pessoa, nível de voo 370, via Upper Whisky 58, decola a pista 10, mantém a reta para cruzar 2 mil pés a terceira milha, após curva à esquerda, executa o perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.612, o código 5420, 5420. Até pode pronto, pushback acionamento. No 476, está livre de restrições à frente, mantendo a descida para 2 mil pés. O ajuste no 090 está livre, LS Pistão no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Gente, entendeu que está livre das restrições, descida para 2 mil pés, autorizado ILS e reporta estabilizado, voo no 476. Estabilizou ILS, voo 1476. Voo 1476, completa sinal, chama a torre 118, decimal 6, 12. 18,6, obrigado, já. Oi, Salvador, bom dia, voo 1476, vai passar o externo e baixo travado. Bom dia, Golo 476, avistado, checado o trem, pista 10, pouso autorizado, vento é de 70 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pista 10, 70 com 10, o vento vai ajuste 1010, confirma? Afirmo, no 0 ou no 0? No 0, no 0, obrigado, Golo 1476, autorizado pouso, pista 10. Salvador, eu vou no 896, pronto para buscar estacionamento, posição 6. 96, portão 62 autorizado, reporte pro táxi. Para o táxi, vou no 896. Portão 10 autorizado, time táxi, vou no 8 ou no 7. Para táxi, vou no 8. Uno 476 no solo 50, libera a direita, 1, 2, 1 nesse manobre. Direita, 219, obrigado, até já.